então, fala que segura. DJ Pudim na produção. Lucas Horas. Final dos tempos, do quem tem, do pode a mais, é no lugar que cresci, do não vi, o guarda vacilou, o bang se bater filmou, solta meu irmão, senhor, vinculado com a corrupção, já era seu doutor, me humilhou até demais, me deu vício, tirou paz, rasgou ofício, tudo faz, vai morar com Satanás, sou a mesma, hein, porque eu no seu lugar, sou aria, de que nada adiantou, adiantou as correria, quer saber de uma, toma decisão nenhuma, fica no canto enrustido, cê perdeu, já vai, assuma. A influência da imprensa acabou com seu papel. E tem mais em dizer que seu lugar não é no céu. Rappers do mal, não é? Não é assim que você diz. Enquanto falo de fé, você entope o nariz. Vi, sou louco sim, envolvido até o fim. Na corrida do din-din, sou da paz, sou assim, feliz.